sobravam outros ventos em que tudo era raro de garotas. De mini saia, passear e batam bocas. Tinham muito amor pra dar em tempos brilhantinas. Existiam os calibecas e a moçada contente. Curtinho os bailes blacks e a brilhantina andava solta em meus cabelos, boca de sino e salto alto era moda. Em pelos falando gírias, de pulso seca leão. No tempo da onça eu vivi o tempão e o rock and roll. Pena que tudo foi mudar, onde rapazes e gatinhas pro salão e ondas a... Tô atrasado, tô atrasado meu. Tô atrasado, tô atrasado meu. Diferente, coisa que nunca vi. Com uma roupa da moda toda moderninha, mal arrumado eu estava, mas andava na minha. E ela foi a testemunha da minha antiguidade, antigos tempos que eram bons. E até sinto saudades, felicidades eu tinha. Na seleção levava fé, vendo o Brasil marcar um gol, yeah, do Rei Pelé, enquanto todos curtiam o famoso rock and roll. Eu já era um trovador, então fazia meu show. Show de dia, show à noite e até de madrugada, cantando pra menina que virou minha namorada. Tô atrasado, tô atrasado meu. Tô atrasado, tô atrasado meu. Tô atrasado, tô atrasado meu. Tô atrasado, tô atrasado meu. Que encontrava ela já estava esperando, mão no relógio impaciente. Ela ficava me olhando e eu sempre negligente, lembrando os velhos tempos. E ela ainda me olhando, pensando nos bons momentos, na lambreto, calhambeque e até na brilhantina, no futebol, baile black e até noutra menina, o sapato bicolor. E também no meu acaso, na gravata borboleta e também no meu atraso.